Os planos do Senhor não se frustram, mas os nossos. Assim como muitas pessoas, eu estou em período de férias e desde que elas começaram, muita coisa aconteceu. Cada detalhe de dezembro e janeiro foi planejado com muito carinho, mas todos esses planos eu consagrei ao Senhor. É sobre isso que quero falar com você hoje. Tem algum segredo para que os nossos planos aconteçam da melhor maneira possível? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3. Mas primeiramente precisamos entender uma coisa. Ao consagrar o que fazemos a Deus, nossos planos podem mudar. Pode ser que você passe a virada de ano em outra cidade, com o carro quebrado e com roupas usadas há uma semana. Foi o meu caso RS. Pode ser que a resposta que você esperava não chegue ou que seu grande sonho não se realize. Enfim, você deve estar pensando, mas se eu consagrei ao Senhor, os planos darão certo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, versículo 21. Que eu e você tenhamos consciência de que se consagrarmos tudo ao Senhor, pode ser que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Mas Ele sabe do que precisamos e seus planos são os melhores para nós. Lembre-se, nossa visão é limitada. Nós vemos apenas o agora, Ele vê a eternidade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Sabe a criança que pula nos braços do pai ou da mãe de uma grande altura? É essa confiança que o nosso Pai Celestial espera de nós. Consagre. Confie. Espere. Tenha fé. Vale a pena esperar e confiar nele de todo o coração.